A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Uma coisa incontestável, né? Qualquer forma de vida tem como objetivo próprio dar continuidade na espécie, isso aí é fato. E para isso são necessários alguns rituais de acasalamento, né? O pavão, por exemplo, ele abre aquela plumagem toda ali para ver se engata com alguma fêmea. Alguns cervos machos, eles inclusive se espancam, né, cara, com chifres ali em busca de uma veada amada e tal. E tem também uma espécie de serpente fêmea que ela expele um hormônio, cara, que atrai cerca de 100 machos para uma orgia. Meu Deus! Tinha uma moça que eu conhecia que ela também fazia isso. Fazia exatamente a mesma coisa que a serpente. Mas agora vamos transferir essa realidade para as nossas épocas juvenis ali nos anos 80 e 90. E a gente vai perceber que também tínhamos ritos para conquistarmos o sexo oposto. E eu acho que uma das grandes primícias de um aspirante ali para casa nova era se apresentar de uma forma bacana ali para a pessoa pretendida, né? Nem que isso custasse todo o ordenado ali do seu primeiro trampo. Eu digo ordenado do mês pelo fato que para impressionar alguma garota a gente tinha que gastar pequenas fortunas ali dos nossos míseros salários. Isso para quê? Para comprar roupas de marcas como Wrangler, Print Hip e tantas outras esponjas de dinheiro. Walter Rezende, diga-me lá como foi tua experiência com isso. Odeio inverno, adoro verão. Tá feliz demais. Envolve. Irresistível. Docksides. Super fofinho. Não pisa em falso. Docksides. Docksides é samelo. Cara, a gente era idiota demais, não era? Demais, cara. É, pois ralávamos nossos cus nas ostras, né? Arriscando nossos pescoços de office boys descendo pela mesma porta que entrávamos no ônibus, né? Pra matar o dinheiro da passagem. E no final do mês ganhávamos ali os nossos míseros salários de merda e íamos para uma loja da London Fog e gastávamos todo o nosso dinheiro comprando um sapato que esquentava o pé, né? Como um inferno. É, dava um chulé dos diabos e derretia o solado quando se passava pelo chão cheio de óleo de um posto de gasolina, né? Realmente ostentávamos uma estupidez colossal. O meu primeiro salário, cara, já faltou uns 10 cruzados novos pra eu conseguir comprar um M2000. Um salário inteiro de chapeiro na lanchonete do palhaço virou um tênis. Enfim, o nosso ouvinte Wilson Inácio, ele disse que o amigo dele, o Deco, teve uma calça da Versace. Lembra da Versace, cara? Eu lembro, era uma calça que julgávamos ser de dignidade zero, que tinha um logo projetado para se parecer com o logo da Zump. Da Zump. Não só a Versace, como a Ravage também. Ravage. Tinham filas quilométricas para se comprar essas calças, cara. Sim. E era os outlets. É, calça para classe C. Segundo o Wilson, o seu amigo, ele colou uma etiqueta da Fórum na calça da Versace. E essa história era recorrente naquela época, pois até aqui a gente já citou no Agente 86 algo parecido, né? Que havia um comércio de etiquetas de grife ali pra se costurar nas roupas vagabundas de baixo orçamento. Que loucos, fazia muito isso. Me lembro que no inverno de 1989 havia ali um verdadeiro frenesi por conta de uma merda de uma jaqueta de veludo que era revestida internamente por algo que simulava ali uma lã de carneiro. Lembra disso? Lembro. E tem uma derrota pra isso também. Lembra? Então, eu fui até uma loja e fiz um crediário pra pagar aquela porcaria de jaqueta em 12 meses. A sua era marrom ou verde? A minha acho que era tipo um bordô, assim. Eu me lembro de você com essa jaqueta, cara. Era, cara. Talvez não, porque eu fiquei muito pouco com essa jaqueta, porque na primeira semana, eu estava numa manhã de frio siberiano, caminhando pra ir trabalhar, encostou uma Honda CG-125 com dois vagabundos e um me apontou uma arma. E ele levou a minha jaqueta. Jaqueta carneirinha. Exatamente. Meu maior bode não foi ali ficar passando o frio todo naquela manhã. Foi eu ter que pagar durante mais 11 meses o carnezinho que tava na minha gaveta, cara. que ódio eu tinha. 89, cara. Você falou? Eu acho que sim. Você já trabalhava, né? Sim. Eu, mais novo que você, obviamente, ainda tinha roupa, só que era dada pelos meus pais. É. Um dia chega meu pai com duas. Olha o que eu comprei. Uma pra ele e uma pra mim. Mas se eu conheço o seu pai, ele não foi numa loja bacana. Ele deve ter comprado na feira. No Carrefour. E só tinha aquela parte do carneiro só na gola, cara. E como você falou aí de roubos, de roupas, né? E sapatos e tal, que eram muito frequentes naquela época. Era muito comum alguém voltar pra casa só de cueca, né? Sim, isso é verdade. É. Eu uma vez voltei descalço, fui roubado na bumba, me levaram um relógio que até hoje o cara se fudeu, porque era uma imitação de um Rolex, de algo parecido assim, e voltei também sem o tênis. E uma vez eu presenciei um assalto que os caras, aí sim, deixaram o moleque só de cueca, e o moleque pediu pra eu emprestar uma blusa pra ele, eu falei, ah não, mano. Ele toma uma ficha e liga pra tua mãe. Pra gente, eu vou aqui refrescar a memória dos ouvintes dizendo alguns artigos, né, daquela época. Você há de concordar que o surfwear dominava, né? Sim. Você lembra da... O Brasil é o segundo país maior consumidor de surfwear. Ah, o negócio continua até hoje. Até hoje. O Frissou. É. Então, tinha as carteiras emborrachadas com o velcro da Fico. Sim. Aquilo era hype. E a gente enchia de papel desnecessário pra ela ficar grande e daí botava no bolso de trás. Eu já contei aqui que eu falsificava cartões de crédito da American Express pra impressionar as pessoas. Eu tinha calendário de mulher pelada, tipo de 1960. É o Isacar lá nua, dentro da carteira do Alexandre. Então tinha também roupas rosas, né, de menina da Pacalolo. Sim. O top das calças era Fórum, M-Officer. É, M-Officer que hoje em dia tá meio caída, né? Tá, mas caidona. Já foi foda na época. Foi. É Zump, Bruno. Exato. Minelli. Bruno Minelli, cara. O Faustão, né, fazia um merchanzão da Bruno Minelli. Camisetas da Time Country. Sapatos da Canon, que era, em nosso julgamento, uma alternativa digna, mas mais em conta pro London Fog, né? Tinha aqueles Canadian, né? Exatamente. Também. Tinha as bermudas Quicksilver. Quicksilver. As camisas Benetton, que tinha uma campanha publicitária interracial bem famosa ali, cara, na época. Kang Hao, me lembro também, né? Uma outra marca de surfwear. Engraçado que ninguém nunca conseguiu ficar em pé em cima de uma prancha, mas andava todo mundo ali. Tinha gente parecendo... que nunca tinha descido a serra, botado os olhos no mar, mas usava uma camiseta da Hang Loose. Agora, é importante frisar aqui o teor antropológico, né, que tem nessa história toda. Pois se você não usasse grifes, o mundo cagaria containers na sua cabeça, cara, é verdade. A ouvinte Mabel Esperanzini, ela nos contou que em 1993 ela era uma pseudo-hippie. E ela era contra qualquer tipo de grife e também não conseguiu fazer amor com ninguém por conta disso. Aí abre aspas aqui. Só quando desisti da vida de Che Guevara e comecei a usar tops da Print Hip, foi que eu consegui ter os meus seios tocados por alguém que não fosse eu. Muito bem. O ouvinte Eduardo Yamamura mandou um e-mail para o faricom@gente86.com.br e disse o seguinte, abre aspas, vou usar um termo que vocês usam muito no podcast. Era uma verdadeira instituição nos anos 90 a prática do seguinte delito. Comprava-se uma camiseta na OP. Lembra da OP? OP. É. Ou outra marca qualquer. O pior dessas marcas eram as marcas daí já para o público classe D, como eu era. Que eram as alternativas. Não se fazia uma pirataria, mas era um nome quase que parecido. Sim. Pra OP tinha a OA. O OP era Ocean Pacific. Aí alguém criou a Ocean Atlantic. É e eu tinha. Isso não tem dúvida. Como o tênis Lecoque tinha o Lecheval. Voltando aqui o e-mail do Eduardo. Era comum o delito de ir numa loja e comprar uma camiseta. Quando a camiseta começava a desbeiçar, você ia para a mesma loja com a camiseta comprada anteriormente por debaixo da roupa, né? Sim. Não aparecendo. Aí você pegava na loja uma camiseta exatamente igual que você tinha comprado anteriormente, só que novinha. Sim. ia pro provador, provava a camiseta. E só que você trocava. Devolvia, a que você comprou, velho. Você colocava por baixo e pegava a já que tava começando a envelhecer, e entregava pra mulher na saída do provador e falava: não, muito obrigado, não vou levar. Aí você ia. Você ficava com uma peça de roupa até a mesma sair de linha da loja. Olha só, brilhante ideia, o Eduardo. As tags eletrônicas acabaram com o teu furto, né? Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Faça como a Mabel Esperanzini, mande e-mails para falecom@agenteem86.com.br, dando dicas para novos episódios, mande suas histórias para o Agente 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Fechando essa lista aí de grifes, né? Tinha também aqui sapatos Amazon, né, com aquele solar de trator. Que se vemos com a estética atual, ele era muito terrível, né? Era feio, cara. Muito feio, cara. Muitas coisas eram feias. Lembra aquela bolsa Caerê também, que não fazia muito sentido? Aquilo era pra carregar marmita. A Caerê era uma resposta do povo depois da ponte, no qual nos enquadrávamos, né? Para um hype da Zump. Da Zump. Nessa categoria de bolsas, então, tinha também as famosas mochilas Fico, também da Risca. As meninas já queriam usar, depois que elas estavam passando, a adolescência já queriam usar aquelas bolsas de Santa Marinela, é, né? É verdade. Uns nomezinhos assim que eram bem recorrentes. Tinha também aqueles malditos sapatos Dockside Samelo. Pra que não tinha muita dignidade. Sidewalk também, a molecada gostava de usar. Enfim, eram tantas as marcas ali que tomavam conta. Eu me lembro de uma vez de uma briga de dois caras, uma briga verbal. Aí o cara: eu tô de camisa Bruno Minelli, meu brother. E você tá aí com uma calça da Fiorucci. E a treta dos caras era pra apresentar os panos, veja você.